Dançando na rua não pode parar. Venha você de onde vier, traga seu corpo inteira, satisfação garantida. Não irá se arrepender e ouvir. Pra se aparecer, só não pode deixar ele cair.